Agora mais uma do repertório novo, menino. Essa daqui é das antigas, a gente fazer só um pedacinho pra bater aquela nostalgia na galera. Galera bregueira aqui de Pernambuco, gente. Rua Maia Ruda Produções, LA Entretenimento Ribeiro Produções. Bora assim, ó. Você mais aquele idiota que você deixou pra trás. A gente ficou uma vez e eu fiquei querendo mais. Você fica com os outros, mas só por ficar. Tô diferente, vai. Tô diferente, você pode ver. Não foi tão ruim ficar com você, mas pra mim já deu. Tchau, tchau, bye, bye. Eu acho melhor você se controlar. Procura outro cara pra você enganar. Não fique chorando. Porque eu sou um homem de uma só mulher. E aí? Ou de quem quiser. Você já foi toalha pro meu rosto. Hoje é tapete pro meu pé. Já foi minha. Agora pode ser de quem quiser. Você já foi toalha pro meu rosto. Hoje é tapete pro meu pé. Bora rochando, menino. A nação bregueira, meu gente. É só um pedacinho pra galera escutar 5, 6 vezes aí no palco. Palco MP3, portal da rocha, suamusica.com. Bacharel, Zé Moraes, Spotify, tamo junto. Sempre divulgando o Edson Ribeiro, né? A música quando é boa a gente tem que fazer só uma parte só, viu? Que é pra galera repetir. Galera repetir, menino. Se apaixonar. Bora de mais uma no repertório novo.